esperança ressuscitou no terceiro dia. Creia nisso. Depois da tempestade na selva vem a bonança. Quem perseverar até o final receberá uma coroa. Vitória sempre mais que vencedor, mais veloz que o vencedor. Uma eternidade que a palavra do Senhor alivia o sofrimento do sofredor e oprimido. Que os sonhos bons se realizem na velocidade de um míssil. Cada ser humano tem um modo de pensar, um biotipo. Independente da cor da pele, etnia, posição social, amor é a base de tudo, respeito fundamental. O maior ato revolucionário é incontestável. Ressuscitou, Cristo vive e faz abrir as águas do mar que afundou o Titanic. Tem coisas que só Deus e você, só Deus pode ver e compreender o interior do seu ser. Deus não vê como vê o número um do Zé Povinho, que quer te ver numa pior, no osso sozinho. Aí prossegue a vida, a fé na estreita trilha, a caminhada. E a Bíblia diz: tudo é vaidade, o mundão é suas leis. Todos se prostem diante da majestade. Oh rei. A esperança ultrapassa muralhas de concreto, leitos dos hospitais e túmulos dos cemitérios. Traz a vida, vida nova, a vida toda nova, alma perdida. A esperança ultrapassa muralhas de concreto, leitos dos hospitais e túmulos dos cemitérios. Traz a vida, vida nova, toda alma perdida. A toda alma perdida. Não vai dar tempo. A Bíblia é de um versículo só, que cachaça é essa? Mesmo decorado, o infeliz abre a boca e erra. Pouco se arrisca, ainda fracassa. O preguiçoso vê o bem e ele passa. Salve sua alma, intolerante, cego, negligente, espírito, carne, água e óleo não são os mesmos, entende? Um depressivo até rindo demonstra choro. Descobri que um vazio grande como Deus, só Deus preenche. Sei o que sou, lembro o que era, e por princípio jogo sobre eu mesmo outra pá de terra. Lágrimas, dor, a noite foi sofrida, de manhã graça e paz, ainda que não merecida. Vai devagar, a raiva seca o mar se não for contida. Te ofendem, desprezam, calma, pensa. O ódio vence a razão quando se perde a cabeça. E esperança, um fio de lâmina, separa ossos e medula sem rasgar a pele. Não se perde vendo uma folha de cheque. Eu vi o bem, eu vi o mal, eu vi lado a lado a todo tempo. Para, reflita em silêncio. Maldito será quem perverter seus direitos. Em meu poema, a esperança é a fé perfeita. É ver no terceiro dia a sepultura vazia. Vive o Rei Jesus, a maior esperança, o autor da vida. A esperança ultrapassa muralhas de concreto, leitos dos hospitais e túmulos dos cemitérios. Traz a vida, vida nova, a toda vida alma nova, perdida, a toda alma perdida. A esperança ultrapassa muralhas de concreto, leitos dos hospitais e túmulos dos cemitérios. Traz a vida, vida nova, a toda vida alma nova, perdida, a toda alma perdida. A toda alma perdida, o autor da vida.